Diablo, diablo, diablo, punto. Fronte do funk, no, no, YouTube é ponto bomba, é ponto do funk oficial. No baile de favelas, novinha requebra. Dentro da viela, as novinha se pega. E pode pá que nessa nova eu tô na brisa. Não sei qual dela, mas ela não se identifica. Calma, moça, sente e depois quica. Calma, moça, rebola e depois quica. Nesse gingado que o Vitinho tá adorando. Nesse gingado que os irmãos tão amando. Calma, tica, não se identifica. Calma, tica, rebola e depois quica. Que esse gingado que o Vitinho tá adorando. Que esse gingado que os irmãos tão amando. Calma, tica, não se identifica. Calma, tica, sente e depois quica. Que esse gingado que o Vitinho tá adorando. Que esse gingado que o argentino estão amando. Calma, tica, calma, tica. Eu tô adorando aqui, ela vai movendo esse culo pra frente e pra trás. E vai chocando, e vai chocando. Mueve esse culo pra frente e pra trás. Los brasileiros, los argentinos, los hermanos y los amigos. Mueve ese culo pa'l frente y pa' atrás. Por DJ Vina, do Brasil. Mueve ese culo pa'l frente y pa' atrás. Por DJ Vina, do Brasil. Mueve ese culo pa'l frente y pa' atrás. Oh, hermano goza de aquí a la vai. Imto para en Vina y traga ese culo pa' atrás. Traga ese culo pa' atrás. Traga ese culo pa' atrás. Baile de favelas, novinha requebra. Dentro da viela, as novinha se pega. E pode pá que nessa nova eu tô na brisa. Não sei qual dela, mas ela não se identifica. Calma, moça, sente e depois quica. Calma, moça, rebola e depois quica. Nesse gingado que o Vitinho tá adorando. Nesse gingado que os irmãos tão amando. Calma, tica, não se identifica. Calma, tica, rebola e depois quica. Que esse gingado que o Vitinho tá adorando. Que esse gingado que os irmãos tão amando. Calma, tica, não se identifica. Calma, tica, sente e depois quica. Que esse gingado que o Vitinho tá adorando. Que esse gingado que argentinos estão amando. Calma, tica, calma, tica. Eu tô adorando aqui, ela vai movendo esse culo pra frente e pra trás. Y va chocando, y va chocando. Mueve ese culo pa'l frente y pa' atrás. Los brasileros, los argentinos, los hermanos y los amigos. Mueve ese culo pa'l frente y pa' atrás. Por DJ Vina, do Brasil. Mueve ese culo pa'l frente y pa' atrás. Por DJ Vina, do Brasil. Mueve ese culo pa'l frente y pa' atrás. Oh, hermano goza de aquí a la vai. Imto para en Vina y traga ese culo pa' atrás. Traga ese culo pa' atrás. Traga ese culo pa' atrás.